3566 Aracaju, confirmando o nível. 150, se possível. 150 será coordenado. Aguarde cópia, tá? 3566, informação de curso Ebapá. Gente, tá 3566. Para o táxi solo, gol 754, são 3:23 de autonomia, 0323, Salvador alternando, 81 a bordo. 81 Salvador, confirme apenas a autonomia. São 3 horas e 23 minutos, 0323. Uno 754, inicialmente prossegue seu táxi até o través do portão 612. Indo através do 612, Uno 754. Uno 806, portão 03, está autorizado seu pushback e acionamento. Reposto quando pronto para o táxi. Autorizado, reposta para o táxi, 806. Uno 328, na escuta? Na escuta. Cruza Alfa, via Kilo, pátio 3, aguarde instruções no pátio 3. Alfa, vem aqui, cruza aqui no pátio 3, aguardando instruções, vou no 322. Bruno 754, reautorizando via Juliette Alfa, reporte entre Taxi Delta, ou no 754. Juliette Alfa, chamando entre da Delta, no 754. 18 vento, 240 graus, 10 nós, os últimos 90 metros fechados. Ok, senhor, baixar de travado, autorizado, pouso 28, passaria 2230. Solo Abjet 6721, posição 6, autorização 310 Fortaleza. Confirmando, é o 6721 que chamou? 6721. Será coordenado, guarde cópia, informação em curso é papá. Aguardando a cópia, ciente da papá. No 754, Juliette Alfa no ponto de espera da Gulf, da 28, de ponto de espera 28 na Gulf, torre 1086, ajuste no 0 no 3, bom voo. Positivinho, Juliette Alfa, ponto esperando a Golf 18-6, muito obrigado, bom fim de semana, boa tarde. Igualmente. Uno 600, ingressa pátio 1, posição 08. Posição 8, 600. Pronto, cópia. Pronto, prossiga. 3566, autorizado Aracaju, nível de voo 150 via Golf 677. Decola 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim, 5076, o transponder, o controle 19.35. Aproximação, Lima, Juliette Lima. Ok, a intenção é 17, tá? Se houver alguma possibilidade de atroada pra gente, agradece. 3566, contingimento correto, reporte quando pronto para acionamento e puxo. O portão 01? 04. 04, ciente, reporte quando pronto. 3566, reportará. Salvo no 806 para o táxi, 64 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, até na Recife. Confirme o... O PLB? 64 a bordo. Mais uma maçã, papá. Desça para o 060, chegada Caritas 3192. 060, chegada Caritas 3192. Controle Webjet 6702, informação, papá. Jet 6702, redução 250 nós, desse mantém o 050, chegada da Cari. 250 nós, 10 para o 50, chegada Cari, 6702. Via Aquilo para o Pátio 3, no Pátio 3, aguarda instruções. Ok, Via Aquilo, Pátio 3, instruções, 230 para 3. Uno 328, prossegue em frente para o portão 03, Uno 328. Em frente para o portão 03, Uno 328. Solo, fantástico, e apertando 401. Abatendo 401 no Pátio 3, solicita Bom Jesus da Lapa, seria o abatendo 402. Sim, preparamos um VATAP, será coordenado, guarde cópia, no Pátio 3, decola 28, aguarde. Azul 4089. Azul 4089, Vitória, será coordenado, informação em curso é papai, o número 3 para cópia. Presidente, qual que é a seta prevista? Doreval. Presidente, o 4089. Sultan 3173, módulo chamando Guarulhos, 340. Tem um ativo, senhor. Gente, o TAN 3173 é o número 2 para cópia, aguarde. Informação em curso é papá. Ah, você escuta, 3173. 06 está livre agora até o ponto de espera do 28. Quando pronto, no ponto de espera 286. Até lá na minha escuta, ajuste no 0 no 3. Frente na alfa, até o ponto de espera do 28, lá no 3 ponto, até quando lá 186, 1003 ajuste, 806. Solo Salvador, uma boa, TAN 3661. Nível 220 para Ilhéus. Ilhéus 220 será coordenado. É o número 5 para cópia, guarde cópia. Informação em curso é papá, TAN 3661. Papá, TAN 3661. Saída prevista, senhor? Boa Leval. Boa Leval, obrigado. 432230, está no Pátio 3, aguardando instruções. Ingresso até a posição remota, passaria 2230. É remota, 2230, passaria. 0. 070, perfil da IP, 5491. Web 6702, descer e mantenha nível 040. Descer para o 040, 6702. TAN 3192, desse mantém nível 060. Correção 050. 050, TAN 3192. VIP 5491, desça e mantém o nível 060. 060, 5491. O objeto 672 indo pronto, cópia. Prossiga para a cópia 6721. 6721 autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via Upper Zulu 19. Decolada 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Frot 5052. É o transponder, o controle 119.35. 28, bom, 754. Webjet 6721, então vai pelo 310, Fortaleza, decola da 28, primeira curva direita, saída Aron, Frote, via Upper Zulu 19, 5052 é transponder 119.35 é o controle. Cotejamento correto, 6741, pronto já no meia dúzia para o push? Está pronto para o push, 6721. Autorizado acionamento pushback 0612 ao portão, reporte táxi. 062 no portão, vai chamada para o táxi 6721. Lima Juliette Lima, controle. Ah, escuta, avisa já. Qual a sua intenção? Boa, 7. Cancelar e prosseguir para a base 17. Vai modificar agora? Pode ser. Confirme? Cancela agora. Modificar 227. Desça e mantenha para um, no 1500 pés, ajuste do altímetro 10, 12, aguarde transferência para a torre para ajustar seu circuito de tráfego. Ok, é 5.512 Lima Juliette. Lima Juliette Lima. Para ajustar seu circuito de tráfego, torre 1986. 86 Lima, obrigado, boa tarde. Torre Lima, Juliette Lima. Tiago Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, confirme que cancela e vai pra 17? Positivo. Certo, autorizado. Corrigindo. Plano cancelado às 28, autorizado inicialmente perna. Autorizado perna do vento da 10. Aguardando para girar a base para 17. Perna do vento da 10, aguardando girar a base de 17, Lima. O 1754 decolou astuz 9, chame controle 119 decimal 35. 935, obrigado, boa tarde, 1754. Torre Gol 1806, ponto de espera da 28. 1806, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Anima na 28, Gol 1806. Aron, boa tarde. Torre Gol 1754, contato radar vigilante. Supra nível 410. 490 subindo, 9754. Tire meu controle. Boa tarde, é o Condor 20 com a informação Papá. Boa, Condor 20, reduz a velocidade para 2109, nós, desse mantém o nível 070. Reduzindo 210 e a preparada de descida para o nível 070, Condor 20. Afirmando o número 4 na sequência de aproximação. Ciente, obrigado. 5057-1935, controle 03173. 3173, cotejamento correto, autorizado, puxa acionamento no 02 o portão, reporte quando pronto o táxi. Afirmativo, senhor, reportará para o táxi 3173, obrigado. Obatendo 402, pronto, cópia. Afirma, senhor, vai curto. Obatendo 402, autorizado, Bom Jesus da Lapa, uma centena, via Whisky 42, decolado 28, primeira curva à direita, saída Momo, transição VATAP. 5064 é o transponder, o controle 119 decimal 35. É, senhor, aprovado lá, para o 42, o código apelar da 28, primeira curva à direita, desceu o Momo Batata, 5064, após o gelado 35. Quanto espera daquilo? 118,3. Não, negativa, a torre opera 108, meia dúzia e aguarda transferência para a torre, o abateu no 402. O transponder copiado por 5064? Negativo, 5064, torre 118,60. Já estamos a 2 minutos para a copa, para lista de táxi. Reporte quando pronto para o táxi, o abateu no 402 e no pátio 3. Webjet 6721, está com 113 a bordo, 3 horas e 20 autonomia alterna, resistência. Confirma apenas a autonomia. 3 horas e 20. Táxi Juliette Alfa para o ponto de parada 28. Quando na Golf, torre 108, meia dúzia. Ajuste no 0, 1-2 agora. 1-0, 1-2. Samara Torre. Ponto de espera da 28, 67, 21. Paulo Salvador, Gol, 1-9-2-4. Sequenciamento número 2, curva direita para o 190, limite ao localizador. Direita 190, limite ao lote em 4 AV. Nada forte secado, Lima. Ajuste do altímetro no 012. 2 mil pés no 012, 4 AV. Lançamentos estão impraticáveis? Afirmo, conforme a informação em curso, Quebec, os últimos 90 metros impraticáveis. Será coordenado 370, Fortaleza, é o número 5 para cópia. Gente. Para o táxi, vem, Papa Serra. Papá, é com o Papá Serra, aguarde para o táxi. O Papa Tago Lima, Juliette Lima, informe o pátio que vai prosseguir o estacionamento. Pátio 5, para o táxi. Gente, papapá, é com o papá já autorizado o táxi até o ponto de espera, pista no 7. Corte para o posto 3566. Guardando para o posto, pega acionamento, está no 3566, está no portão 04. Gente. 030, quando... Condor. 3192, velocidade indicada. Ok, agora 230 nós. 3192, reduza para 2109. Desce e mantenha o nível 040. 2110, descida ao 040, San 3192. Salvador, approach control, good evening, Ocean Air 63, Avianca Brasil 6320, information, papa, descend flight level 150. 28, quando lá chame torre 118, meia dúzia, abaitando 402. Espera seguir, Roger. Expect our Navy approach procedure runway 28. 6320. 6320. Estabilizado 6702 da WebJet. WebJet 6702, chame torre Salvador. 1-18 decimal 6. 18-6-6702. Approach control, please. Say again the instruction for 6320. 6320, expect our Navy final approach procedure on runway 28. Roger, 6320. Decola da pista 28, saída Gol, Eval, depois direto Wild, via Upwind 50, aciona 5075, torre 186, controle 11935, azul 4089. Correto, informe para puxo, acionamento 4089. Já está pronto para o puxo, o azul 409. Para portão 9, portão 9 autorizado, reporte táxi 4089. É reportado táxi 4089. Está com o trem baixado e travado? O 6702 está na final, baixado e travado. Gente, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 09 nós. Livre pouso na 286702. Torre Salvador, WebJet 6721, tá no ponto de espera da 28, pronto. Gente, WebJet 6721 mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Saída agora, levar após direto Ilhéus. Frequência do controle em 11935, torre 118612. Transponder 5111. 220 Ilhéus, decolador 28, Gola, Eval, voa direto Ilhéus. 1935 ao controle, torre 18.6 e o transponder 5111, TAN 3661. Correto, informe para o estacionamento. Botará, TAN 3661. Localizador. Esquerda 230, 28. Afirmo Condor 20, continua descida até 2000 pés, o ajuste permanece 1012. A 2000 pés com 1012, Condor 20. 118612, retorno 3173. A direita, interceptar Alfa da Golf, a torre está 3173. Retorno 3566, portão 4, autorizado pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado pushback, acionamento, chamada para táxi, está 3566. Jet 6702, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 1-1 nós. 02. Milhas da cabeceira 28, tipo da aeronave, é um Embraer 145. Olá, 28, saída agora, Eval após direto, frequência do controle em 11935, a torre em 118612. Seu transponder 5063, passaria do 2230. 1-2-0 para informe para puxar acionamento 2230. Foi parado. 5491, passou Lama, Torre Salvador, 1-8, decimal 6. Matou 1-8, meia, boa. 2-8 com curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle em 11935, a torre em 118612, seu código transponder 5105. 7, gol 1924, aprovado, Maceió, conforme nível 350, perusco 58, Orago, saída da pista 28, Aron, transição Meli, e o transponder 5105, controle geral 35. Informe para o estacionamento no 924. Bora. Solo azul 4089 para o táxi. Olha o capô aqui, tá solto. Confirme. Boa noite, 06, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45. 25457. Controle de autonomia. Só pose normal, não no frete, estamos curvando aqui, ó. Capa. Táxi autorizado. 14089. Solo Salvador, Webjet 6702. 6702, libere a pista e mantenha a posição, Web 6702. 6702. Afirmativo, volta para a terra. 5491, informo tráfego no setor sul do aeródromo. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 109. 5491, livre pouso, sente o tráfego. Natal? Natal, prepare aroma e linha, guarde cópia no 600. Vai, né? Total, confirme total? 9885. 9885, prossiga. Por um acaso, eu teria aprovação do nosso plano aqui, tudo que tinha sido para o 00, então 0580 para Florianópolis. 18 Floripa, será coordenada, guarde-copia, o total 9885? Ok, na sua escuta, 9885. Objet 6702, siga em frente agora, ingressará pela segunda à sua direita, na Juliette, prossiga até o portão de número 6702. 6702, seguindo segunda direita onde sai o azul, portão 6702. Correto. Afirma. Prato. O papá, papai, papá, serra, mantém espera sobre o farol de Itapuã. Aqui, ó. 6320, 2500 feet, 1012. 1012, 2500, Avianca 6320. 90 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Recife. Gente. Tem táxi autorizado, contorne a sua direita, ingresse na Alfa, prossiga até a Golf, ponto de espera da 28, quando lá chame torre 118, meia dúzia, TAM 3566. 118, meia dúzia, no ponto de espera da 28, TAM 3566, boa tarde. Boa. Trip 5491, no solo aos 40, agilize e libere a próxima à esquerda. Vai manter posição antes da taxiway alfa e vai chamar o solo em 121 decimal 9. Vá à próxima à esquerda, agilizando, vai manter, chama o solo 219. O condor 20 continue na aproximação, aguardando pista livre. Condor 20, ciente. É que tá pra terra. Mantém espera, papá, papá, eco, papá, serra, informa os tráfego em sequenciamento para a final da pista 28. Oceana 6320, after car position, clear flight direct, Serra Vitor 363 to final approach, unable runway 28. Roger, got it. 363 for RNAV28. Para ingressar, pátio 1, 5491. Daqui, no via pátio 3, você pode entrar para ingresso pátio 1, 491. Dante. Tom Salvador, boa tarde. Eu tenho 3192 ILS da 28. Papá, papá, é papá, você está na escuta da Torre Salvador? Firma aqui, ô, prossiga. Tem condições de cruzar de imediato com girando base pela direita? Sim, Matheus, estamos fazendo isso. Aguarde para girar base. Autorizado o cruzamento do campo, reporte para girar base. Matheus, graças. Oi, Salvador, boa tarde, OTAN 3192, ILS 28. OTAN 3192, continue na aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 2, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Afirmativo, aguardando pista livre, 1 no 0, 1 no 2, o ajuste, OTAN 3192. Afirma. O condor 2-0 no solo aos 4-2, agilize, libere a direita, após livrar a pista, frequência livre. Você está liberando a pista, frequência livre, condor. Para o puxo no 924. Aguardou. O trip 5491 autorizado, ingresso, área remota, atente ao sinalizador 5491. 5491, livre ingresso, parte principal, área remota. Lento, aguardando para girar a base pela direita. Dando para girar a base, para fé. O TAN 3192, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Ok, tem livre pouso na 28, TAN 3192. Quando chamando o solo? O TAN 3834, já teria a nossa autorização? Tem sim, só um instantinho que eu vou te passar a autorização. Ok. That is the final ocean, Avianca 6320. Avianca 6320, reduce the final approach speed. And do you have the Euskaron in sight? Just past a little cloud here, and I'll confirm runway in sight. Roger, Avianca 6320, contact now Salvador Tower, 118 small 6. 18-6, good day, thank you. Fortaleza, nível de voo 370, pouso no 9, decola 28, perfil da saída Arão, transição frote. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.612. O código transponder 5106, confirmando 5103, 5103 para o TAN 3834. 90 meters offset, we have the runway inside, standing by for landing turn. Okay, that's correct. Com transição frote, o controle 1935, a torre 1862 e o transponder é o 5103, o TAN 3834. Correto, TAN 3834, forma para o puxo de acionamento. Chamar a puxo de acionamento. Salvador, o TAN 3661 no puxa acionamento no 1-0. Vermelho, abaixado, travado, aí Papa Serra. Sente, Papa Serra, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Serra, pouso autorizado, pista no 7, o vento 230 graus, 09 nós. Serra, Serra. O TAN 3192 no solo aos 4-5, libere próxima à esquerda, agilizando. Vai manter posição antes da taxiway alfa e vai chamar o solo em 1-2-1 no decimal 9. Vai agilizar, vai livrar 219, TAN 3192, boa. 1600, cópia. Cópia. Natal 370, Pesulu no 0. Decola da pista 28, saída Aron, transição. Transição. Melim. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.612. Seu transponder 5106, voo no 600. Ok, 370, Brasilu 10, Aron, Melim, 1935, 5106, o 600 está pronto, deixa eu ver. Eu corrijo a saída, é Aron, a transição é Zipar, ok? Zipar que já fica no eixo da Brasilu 10, Aron, Zipar. Ok, Aron, Zipar, no 600. Está no portão número 8, aguarde para o puxo acionamento, gol no 600. Aguarda no 600. Solo, TAN 3192, livrou na sua escuta. É o 3192. 3192 tem condições de agilizar seu táxi para ingressar na segunda, a terceira sua direita agora. Agiliza o táxi na Alfa para o portão de número 2, TAN 3192. Afirmativo, vai agilizar para o portão 2, livrar na terceira esquerda, é isso? A terceira sua esquerda, isso na Taxo Índia, que já sai frontal com o portão. Levante, vamos agilizar então. Aos 4-7, seu solo foi aos 4-7, reporte livrando pista. Eu vou back track aqui, tá marcado, bate 4, vem, tá marcado. Salvador alternado? Primativo. Sente, aguarde para iniciar o táxi, seguro 924. Aguardando.